Thank you. Costa, 320, estabilizado no ILS, visual com aeródromo. Ok, 320, no passou Duna, completa aproximação ILS, reduzindo para aproximação, torre 118.62. 118.62, 320, obrigado. Torre, tá 3201, vai passar o Índia Serra, baixada e travada. 3201, pouso autorizado, cabeceiro no zero, vento 020 graus, um nó, sempre calmo, praticamente. Informe que eu tenho uma, um tráfego da companhia realizando check entre as taxiways Fox e Golf. Se possível, preparando para pouso para livrar a taxiway Eco, tá ok? 3201. Bom dia, Wolfshanner 6251 na remota 14, com a informação Foxtrot pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, Champrain Michitaxi. Solo 42, libera a direita e prossiga táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Direita via Alfa, vai reportar antes da Juliette, 320. Azul 4177, bom dia, pronto para cópia. Autoridade Vitória, nível de voo 360, via Peruí 50. Subida da El, Leda, Videve, primeira curva à direita após a decolagem. 5156, o código, 1935 ao controle. Azul 4177, cotejamento correto, chama para pushback a senhora mesmo. Salvador, o Ocean Air 6251 acionado, pronto para o táxi. Nosso POB hoje é de 114, autonomia é de 3 horas mais 40 minutos, até no Galeão. Táxi via Pátio Indy Alpha, no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Pátio Indy Alpha, no ponto de espera, nessa frequência para a Ocean. São 3201, vai manter posição de São Juliette, aguardar a passagem do Xanera. Assim que o mesmo passar, senhor ingresso via Juliette, seu portão 08. Negativo, está visual com o mesmo, vai manter na Juliette, aguardando a passagem do mesmo, do Xanera, a gente prossegue para o 08. Ele vai livrar via Juliette ou via Índia? Ele vai ingressar via Índia. Ah, tá ok. Então a gente aguarda a passagem do mesmo e prossegue para o 08. Até lá, até já, obrigado. Salvador, bom dia, web 6749, com informação Foxtrot, autorização Guarulhos. Um minuto, Foxtrot Guarulhos, 6749. Guardando na escuta, 6749. Salvador, Ocean 6251, no ponto de espera da 10, pronto. 6251, na linha decola cabeceira 10, vento calmo. O capa, a linha decola da 1-0, o chanel. Pronto, cópia, 6749. Autorizado Guarulhos, 340, via Peruísque, 50. Subida da El, Leda, Bidev. Primeira curva à direita após a decolagem. 5161 é o código, 1935 é o controle. Cliente autorizado Guarulhos, 340, via Peruísque, 50. Decolada 10, curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. 5161, transponder 1935, controle pro F6749. Tá correto, 6749, chama pra pushback acionamento. Gente, Marama 2, o 6749. Corre web 6749 do 2 para o pushback acionamento. Autorizado, chama para início tá aqui. Autorizado, 6749. Chanel 6251, decola ao 50, chame controle 1935, bom voo. 1935, muito obrigado, até a volta. Ô Salvador, bom dia, é o Chanel 6251 no perfil da Dael. 6251, bom dia. Contato radar de vigilância, direto posição Leda. Muito obrigado, direto Leda. Rodrigo Azul 4177, chamando para o espectro acionado. É o número 2 no setor azul, aguarde. O WebJet 6749 vai iniciar agora? A gente está totalmente pronto, estou aguardando a Embraer retirar o fim, acho que mais 30 segundos. Está iniciando agora a retirada aqui. Ciente. Salvador, bom dia, WebJet 5797, formação Golf, autorização 340 para o Galeão. 5797, está autorizado Galeão, 340, a subida será da El, Leda Bidev, em Bidev intercepta Upper November 857, Porto Seguro, Upper do 16, e após conforme a rota do plano de voo, 5164 é o código, 1935 é o controle. Autorizado 340 para Galeão, saída da El Leda, Amplis 50 Bidev. Após BDF, intercepta a Uber 9857, até a Porto Seguro. Após o pesadelo no meio e após conforme a rota do plano. Decola da pista 10, o ponto responde 5164, controle de saída 1935. O 7 não. 7 no 7, cotejamento correto, chambra pushback, Salvador, bom dia, objeto 5898, gate 05, formação Golf para Confins 340. O objeto 5898 está autorizado com Confins, nível de voo 340 e a Verdulo no 6. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. 5165 é o código, 1935 é o controle. 5898 autorizado com Confins 340, Upper Zulu 16. Decola da 10, primeira curva à direita da El Leda Bridge. Transponder 5165, controle 1935. Correto 5898, chama para pushback acionamento. Chamará 5898. Torre Web 6749 acionado com 129, autonomia de 4 horas e 5, alterna Confins para o táxi. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Índia Alfa, ciente o 6749. Salve Salvador, é o TAM Mike Hotel Índia, informa que já terminou o giro de motor e pedindo autorização para retorno. O senhor tem condições de fazer um 180 ou vai precisar de ingressar via pista? Não, nós estamos, vamos fazer o 180, senhora. Ok, está autorizado para seguir via Alfa, o senhor vai retornar ao portão 4? Positivo, portão 4. Então pode prosseguir o táxi e vai reportar, pode prosseguir via Alfa mesmo, então, ok? Siga via Alfa e reporte para ingressar na Juliette. Ok, obrigado. Do 4177, puxa acionando o 1, chama para início táxi. Chama lá para o táxi, livre, puxa azul, 4177. Espera pronto, Web 6749. Objeto 6749, passei o táxi, toque corrigindo. Autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 10, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 10, Web 6749.